Eu te celebro, Senhor, de todo o coração. Na tua presença eu canto com devoção. No teu templo santo eu me prostro diante de ti. Por causa da tua bondade eu te louvo aqui. Ó Senhor, tua fidelidade, tua renomada se eleva eternamente. Todos os reis te louvarão, pois tu és grande, ó meu Salvador. Quando eu clamei, tu me ouviste. Na minha angústia, tu me socorreste. Fortaleceste a minha alma. Nas tempestades, tu és minha chama. Ó Senhor, tua fidelidade, tua renomada se eleva eternamente. Todos os reis te louvarão, pois tu és grande, ó meu Salvador. Fidelidade, tua renomada se eleva eternamente. Todos os reis te louvarão, pois tu és grande, ó meu Salvador. Tua bondade dura para sempre. Não abandones, ó Deus, tuas obras. Nas provações eu posso cantar, pois tu estás aqui. Salvador.